así. Hola, ¿cómo es que tú estás? Refizeste a tua vida, conseguiste amar e ser feliz. Do meu lado, deixa que eu te diga, eu não fui capaz. A todos e a todas, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, que tivessem passado um ótimo fim de semana com mais um dia que teve prolongado, que foi na segunda-feira, que foi feriado, e espero que estejam todos aí bem de saúde. E então cá estamos mais uma terça-feira com a emissão As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. E ora, hoje somos o 7 de junho de 2022, já estamos no dia 7 e passa a voar os dias e os meses, não é? Daqui a pouco já começa a sentir as férias. Ora, e espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa escuta, na escuta da Rádio Arco-Íris, com muitas belas músicas. Vamos ter poucas palavras e muita música. Então, boa escuta e um ótimo dia de terça-feira. Tudo bom e muita saúde para todos. Então, vamos à música. Ora, estamos à escuta de Agatha. E olha, para quem trabalha, uma ótima coragem, porque o fim de semana foi longo e as pessoas, quando chegam ao trabalho, bom, mas um bocadinho mole, mas isso é o primeiro dia. Então, um ótimo trabalho, um ótimo dia e boa escuta de música. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Vimos de escutar o Santa Maria quando eu te abraçar e continuamos então com José Alberto Reis, só uma palavra amiga. Desabafar um pouco o que eu estou a passar, dizer-te como estou só e perdido, que apenas vivo para recordar. Atendo o telefone, responde ao meu sofrer. Pensei que estás com ele, mas nada vou dizer. Se ouvir a tua voz de vez em quando, sofro tanto por te perder. E só uma palavra amiga já me ajuda a suportar o desgosto sem medida que é a vida sem te amar. Só um gesto indiferente já me acalma mais a dor. Por isso quando eu ligo atento, por favor, sentir ao meu ouvido o calor que perdi, dizer-te que o meu ser não tem sentido se sobrevivo é só por ti. Atendo o telefone, responda ao meu penar. Estiver coberto, bem podes disfarçar, falar-me com frieza, não me importo, a mim é muito eu te escutar. E só uma palavra amiga já me ajuda a suportar o desgosto sem medir. É a vida sem te amar. Só um gesto indiferente já me acalma mais a dor. Por isso quando eu ligo atendo o telefone, por favor. Vimos de escutar José Alberto Reis, só uma palavra amiga. Então continuamos com Ana Malhoa, Tenho Medo de Me Apaixonar. A gente se apaixonar, olha, apaixonou-se, casamos com a mesma pessoa que a gente se apaixona. Então, boa escuta e espero que estejam a passar uma ótima manhã na escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas. Boa escuta e uma ótima manhã para todos. Sei que ao teu carinho não respondo, nem te mostro nada que há em mim. O meu corpo e alma eu te escondo, mesmo dando alguns sinais. Entendes? Porque tenho medo de voltar a ficar apaixonada. Não é que eu não queira amar, é só porque estou marcada. Ora, 9 horas e 25 minutos e vimos de ouvir a Ana Malhoa, Tenho Medo de Me Apaixonar. Então, e continuamos com quem? Com o nosso Toy. Há sempre um grande amor. E então, vocês fiquem à escuta. Isto é som, as manhãs românticas com bela, bela música. Ora, e vamos então ouvir Toy e a seguir vamos passar uma curta página de pub e a seguir continuaremos com as belas músicas até ao meio-dia. Tão depressa e me apanhou desprevenido. De repente no passado ele ficou, segregando tua voz em meu ouvido. E eu gostei recordar, esses momentos nunca mais vão apagar. O teu sabor, o teu olhar, o teu amor. Há sempre um grande amor que marca a história de uma longa vida. Há sempre um grande amor guardado no cofre do coração. Há sempre um grande amor desfeito no dia da despedida, mas refeito na dor nascida no final dessa paixão. Outra vez a nostalgia do passado, navegando ao sabor desta tristeza. Fecho os olhos e revejo-te a meu lado, neste sonho criado na incerteza. Mas mesmo assim é bom demais sentir de novo os teus beijos divinais na minha pele, cada vez mais juntinho a ti. Há sempre um grande amor que marca a história de uma longa vida. Há sempre um grande amor guardado no cofre do coração. Há sempre um grande amor desfeito no dia da despedida, mas refeito na dor nascida no final dessa paixão. Há sempre um grande amor de uma longa vida. Há sempre um grande amor guardado no cofre do coração. Há sempre um grande amor desfeito

encontrar o sabor dos beijos certos para mim. Eu fui sempre um dia sem sol, um barco sem ter farol e um princípio sem fim. Tu deste-me um novo sentido. Tu és a razão porque eu vivo. Bendita hora que cruzaste o meu caminho, que mudaste o meu destino. Magia que tem a flecha no coração. Eu fui sempre noite sem paz, felicidade fugaz, um ano sem ter verão. Tu deste-me a luz que faltava. És tudo o que eu precisava. Bendita hora que cruzaste o meu caminho, que mudaste o meu destino. Apareças e até me enlouqueças. jamais irá haver uma mudança. Mas o meu coração ficou sem reação, porque não sente mais o teu bater. E só ficou na alma estas cinco palavras que agora eu vou ter que te dizer. Não sinto amor por ti. Mas quando estás aqui, tu és minha e eu sou teu. Por um instante, sou tu e eu. Vejo-te num pranto, dizes que és feliz assim. Mas tu nem sempre choras quando estás perto de mim. Mesmo que eu queira, não volta mais. Em meus braços, sei que um dia vais ficar. Em meus braços, tua vida irá mudar. E fica entre nós um silêncio por quebrar. E de olhos nos olhos ficamos. Sei que um dia vais ficar em meus braços. vais ficar em meus braços. Tua vida vai mudar. Chega para nós o momento de lembrar que só o amor nos vai fazer. Ora, vimos de escutar Rui Bandeira e continuamos então, e vai ser Romana. Dá-me fogo para ti. Ora, 9:51 e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris. Ora, então, tudo bom, boa escuta e vamos à música. E não confessas que eu estou por cá, mas não estás a meu lado. Não queres o fim, queres sempre uma certeza a teus pés, e mais do que uma amiga talvez, enquanto andas voando. Para que aprender quem serve só para o último cais? Quero saber aquilo que não entendo mais. Por isso diz-me que faz eu aqui se não tenho carinho. Diz-me que faz eu aqui se não tenho ternura. Diz-me que

Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. O tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Hora 10 horas na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris. Então estamos à escuta de Roberto Carlos, Amor Sem Limites. Uma linda, linda música. Lejo sempre um bocadinho de música, música mais romântica e outra que dá para mexer um bocadinho, que é para nos dar a fazer as pessoas dormir aí desse lado. Então desejo-nos um ótimo dia, boa escuta na Rádio Arco-Íris e que tudo vá bem aí desse lado. Esquece quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. Maior e mais forte que existe. Eu

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Eu sei que o amor, quando é grande, assusta. E eu sei que amar muitas vezes nos custa. Por isso, eu não tenho pressa, estou preparado. Eu sou caprichoso, mas nunca um bobo enganado. De mim, não reclamo. Eu sou caprichoso, não mudo nem por um segundo. E eu vou te dar o maior amor desse mundo. Veja bem, não me rendo, eu sou caprichoso. Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso. E eu não tenho pressa, você vai gostar de mim.

vai chegar. Ora, então vimos de ouvir o Rubem Aguiar, a música do Gago. Então vamos continuar com as nossas belas músicas e então vamos passar aqui uma bonita música que tem por título 28 Graus à Lombra. Bela música. Então, se vocês estiverem em casa aí com um parzinho, agarrem-se e dance esta bela música que eu também adoro muito de ouvir, esta bonita canção. Então, boa escuta e até já. Muito linda. Então vamos continuar com o nosso John Abreu. Baila comigo, amor. Então toca a bailar aí. Quem houver amores, toca a bailar. Ora então, e depois a seguir esta música, vamos passar uma página de povo e depois chegaremos com as nossas músicas até ao meio-dia. Que viantou, estamos a entrar na última hora. São 10 horas e 53 minutos, falta 3 minutos para as 11 e vamos entrar na última hora da nossa emissão, as manhãs do mar. Baila comigo, amor, baila comigo, amor, baila comigo, quero que sejas meu par. Quero

votre chiot grand. Eu faço se vieste de novo para me magoar. Se tens prazer ao sentir, podes mudar. Se tu sabes que me guardo o teu. De branca do meu quarto. Sim, no cofre guardo a angústia que tenho. Porque mais senti que novo hás de partir. Não és a mulher certa, mas eu fico aqui nesta casa deserta a esperar por ti. Não és um sonho bom, mas meu coração vai guardar um cantinho só para ti. Deus, um ser um beijo breve. Sim, o tempo há de apagar lembranças e desejos. Sim, um cofre guardo a angústia que tenho. Porque mais senti que novo partir. Não és a mulher certa, mas eu fico aqui nesta casa deserta a esperar por ti. Não és um sonho bom, mas meu coração vai guardar um cantinho só para ti. Não és a mulher certa, mas eu fico aqui nesta casa deserta a esperar por ti. Não és um sonho bom, mas meu coração vai guardar um cantinho só para ti. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Acredito em anjos que cuidam sempre.

soleil, plein les oreilles. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, giving half a chance. I have never seen a dress you're wearing, all the highlights in your hair. Just you and me. I wanna be loose and I'm lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I gotta get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Mas eu

longe de mim, sei que ficarás. Longe de mim, sei que ficarás. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto, os sonhos de agora despertos, não quero ouvir o cinto virar. Loving you as a feeling.

uma linda canção que já tem uns bons aninhos. Então, vamos à escuta, é com esta música que eu irei acabar a minha missão das manhãs românticas. Pois é, meus amigos, é assim que cheguei mais uma vez ao fim da minha missão, as manhãs românticas, com esta bela, bela música. E então só tenho-vos a desejar um ótimo fim de dia, tudo de bom, e espero que vocês estivessem contentes com as músicas que eu passei hoje, que por mim foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã, estas 3 horas de música internacionais. E então desejo-vos um ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e vamos ficar com RDP Internacional. E cuidam bem de vocês, tem estado bom. Bom se preparar, sair um bocadinho de casa para apanhar um bocadinho de ar, e muito, muito cuidado. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, e bom apetite a todos. São 11 horas da manhã em Portugal Continental.